Sempre que te vejo, sinto sede de te amar. Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer. E se vou dormir, eu sonho com você. Thank you.